borboleta. Ei, amor demais. E foi assim como mudo em estações, experimentei temperaturas, variações, e quando se acabou o frio do inverno longo, forte calor, doces sensações. E nesse sábado, nós duas fizemos história. A noite anunciou nossos gritos de glória. Nasceu uma borboleta espalhando alegria, perfume doce com gosto de poesia. E cada vez que eu olho para ti, minha princesa, me aperta o coração, porque eu tenho a certeza que algo tão pequeno tem tamanha grandeza, porque me deixa forte onde eu era indefesa. Filha, foste escolhida para mim, para alegrar minha vida como um suave jasmim. Contigo os meus dias são de pura primavera, flor mais linda que Deus plantou em meu jardim. Minha borboleta, hey, amor de mãe, meu amor incondicional. Minha borboleta, hey, amor de mãe, meu amor incondicional. Quero muito te embalar, eu nem vou contar as horas, seja dia, noite ou madrugadas longas. Como um anjo protetor, vou velar o teu sono. És minha rainha, os meus braços são teu trono. Filha, minhas lágrimas hoje caem, é de bonção de te ter comigo nos meus braços. Vou te acarinhar e nunca soltar os laços que te fazem minha filha e me fazem super mãe. Vou muito te amar, beijar, acarinhar, vou cuidar de ti como se fosses de cristal, porque noto em teu gesto uma alma irreverente, uma estrela cadente, anjo em forma de gente. Borboleta, hey, amor de mãe, meu amor incondicional. Minha borboleta, hey, amor de mãe, meu amor incondicional. E eu que nunca pensei que algo tão pequeno pudesse transformar minha vida por completo, meu pedaço do céu, meu pedaço da vida, prêmio que a vida deu, minha alma repetida. Ouço teu choro como um cantar de um rouxinol, teu sorriso inocente que me queima como o sol. E quando estás quieta espalhando a tua graça, me emociona de verdade e meu coração balança. Filha, foste escolhida para mim, para alegrar minha vida como um suave jasmim. Contigo os meus dias são de pura primavera, flor mais linda que Deus plantou em meu jardim. Minha borboleta.